Escreva para a Rádio 95 e diga como você gostaria que Santos estivesse em 95. Projeto Santos 95, uma iniciativa Rádio 95. Saúde é um assunto muito sério. É por isso que a Unimed, uma cooperativa formada por mais de 30 mil médicos, cuida com toda a seriedade da saúde de mais de 3 milhões de pessoas em todo o Brasil. Saúde não é brinquedo. Na hora de escolher um bom plano de assistência médica, não dê uma de João Teimoso. Confie sua saúde à Unimed. Unimed. Saúde nas mãos de quem entende. Em Santos, Ana Costa, 430, telefone 22-44-33. O lance do momento é esporte, movimento, ação, vibração. Siga o nosso tempo. Aeróbica, ginástica, vôlei. Para todos os tipos de competição. É bom de vestir, é bom de malhar. Engole, fica, o lance é agitar. Santos, Rua Cássio Nogueira 16, telefone 331234. E agora no Shopping Parque Balneário e no Boqueirão da Praia Grande. Do seu lado direito e do seu lado esquerdo. 95. Pelo meio. Agora, ouça. Está começando a segunda parte do Monday Blues até às 10 horas. YD 933, 95,3 MHz. Rádio 95 FM, Santos, São Paulo. E na segunda parte de hoje do Monday Blues, só Eric Clapton, começando com o Eric Clapton e a participação dos Yardbirds. Go to Hurry, a primeira.